7491 Recife, 1260, alterna 28, décima 8. Recife 260, alterna 288, 7491. Gol 192, autorizado, um ponto táxi. Autorizado, suspeito, será meu, para passar por táxi. 9192, Papa 904, 4 Correia, Fernando São Gonçalo, Marcado. Autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, chamando o ponto de espera pronto, ajuste altímetro 190, 18, 1193. 1328, Papa, está pronto para espera, 193. Chama o controle de salvador no 2 8. 2 0 8 4. 192, contato radar, só para o 370, Santa Puca. A Puca sobe ao 370, o 199. Bruno 892, a senhora identificação autorizada a chegada bomba de 1, décima 3050. Autorizada. Anteriormente sim, alguns barulhos como se o senhor estivesse abrindo a portadora. É, eu percebi também agora para tá, tá... Afirmativo. Identificação autorizada a chegar da bomba de ônibus, vem se manter 060. Primeira nave, volume 172 ou volume 812? Última porta livre de desvios, volume 172. Lucerna, Recife, 1265, contando 2545, acordando diretamente com o meu. siga. 1182, sala 05, libera direita, prossegue Alfa Juliette, curso 08, Pachona. Alfa Juliette para 08, boa noite, André. Alô, é o Chanel para a Juliette, através da ponte número 9. Sem pressão. Telefoso, batista 1972. Additional 910, complete final following 118, decimal 95. 118, 95, Continuando o posto, vai to end. 1182, sala 09, vai à direita, prossegue Alfa, repulsando o seu filho de leite. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, China 1910, clear to range 1110, range 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. O banho da banha vai ser uma posição 08 após autorizado. Prossegui com a reboca até o 73. Moto com o número 8 que atento ao banho da banha direção a 8 após autorizado até o 73. Estamos no 4. O voo Uma 163, a guarda copa, prepara Sango 1, transição ótima. Sango 1, Sango 1, ótima. Está aguardando. 1, 163. Alpha, we're talking for Alpha, Juliet. Push here to turn right, via Alpha, via 191. Torre Salvador, bom dia, Alpha, Quebec Hotel da Azul. Solicitando mais uma vez a autorização para giro de motor e marcha lenta por 10 minutinhos, vem sair o paciente. Sente a faixa térmica, Alfa, que vem do hotel. Está no hotel, a Alfa que vem do hotel. Passa para Juliette, Gol 1, Raça 3. É, chama a transição, Gol 1, 172. Passa lá. Gol 1, 173, quanto cópia? Gol 1, 173, eu fico, tchau. Tudo bem, Guarulhos. Você conforme rota do plano de voo, nível 360, saída Sango 1, Leda, transição ótima, curva direita para decolagem, pistão no zero, transponder 5022, controle Salvador 120, decimal 8. 360, São Paulo, Guarulhos, Escola 10, pista 10, à direita na Sango 1, Leda, ótima, 5022108. Transição ótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, chama pronto para o Tibete de saneamento, Gol 1173. Ótima, chama para o pronto, 173. Gol 1172, que tem para reboque do Airbus da Avianca, após ingresso, Juliette, Fulton 1-0. Ela faz o reboque da Avianca, Juliette 1-0, Gol 1173. Alpha, 306, acendo identificação, autorizado chegada bomba de ônibus, 1950. Para o 0-5-0, bomba de ônibus, como está de qual cor? Uma negativa, 304. Alfa aqui 22, 4 horas e 11, tá na Galeão, tá? Gol 1163, autorizado táxi, Apache 1 na Índia, reporta pronto, ponto espera acima 0, 2 centímetros no 0, 18. Apache Índia, chama ponto espera 18. Bom, 1163 a linha decola, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. 30 decolagem, pista 10, 1163. Bom, 1963, a causa 28, chegou pelo Salvador, andou 0, decimal 8. 1608, 63, obrigado, bom dia. Contato radar, colocando 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, 23. Se possível, nós aceitamos uma ótima aqui, né? Gente, não tem saída. 1816, completa final pelo 1895. 1895, obrigado. Chama Recife, 1-2-8-7-8-3-5, até 1-2-3-8-8, para ver exatamente com o centro. 2-8-3-5 e alternada? 1-2-8-3-5, alternada 1-2-3-8-0. Perfeito, obrigado, bom dia. Projeto no meio, sou 34, libera a direita, prossegue Alfa e Red, posição 1-2-7-1. 1-2-7-1, Alfa e Red, 3, retorno no meio.